fica na ideia de responsa, coisa e tá. Agora que estou aqui, meu compromisso é com a levada. Eu chego na humildade a te passar a palavra rimada. Não sei o que pensam sobre educação, mas se o tempo é escasso, eu não vou pra escola então. Cansaço físico já aparece, se é um playboy isso nunca acontece. Tivemos que pedir aprovação do interior pra mostrar que o nosso som tem algum valor precisamente. Lá da Vila Dutra, bando de cachorro louco, não paga pau pra filha da... Bem cedo, todo dia acordar, carrego na marmita arroz e ovo pra rangar. Trabalho todo dia, dou um duro, dou um trampo. Eu chego cansado em casa e na quinzena o mesmo tanto. Eu não clamo, sempre agradeço, meu Deus, pelo menos tive a chance de defender o que é meu. Me dedico e considero uma banca do movimento. Bem aqui, eu troco é mais ideia com cimento. Não tem por aqui uma estação decente. Se eu ligo o box, chega a doer a minha mente. Uma pá de musiquinha de modinha, cambada de cu de burro se promovem com bundinho. Rap é firmeza porque é um som pensado. Não me entrego ao sistema que te faz ficar tapado. Esse rap que eu faço pra te dar o maior valor. Sou humano consciente, sou do força interior. Agora que estou aqui, meu compromisso é com a levada. Chego na humildade a te passar a palavra animada. Esse rap que eu faço pra te dar o maior valor. Sou humano consciente, sou do força interior. Agora que estou aqui, meu compromisso é com a levada. Chego na humildade a te passar a palavra animada. Tesourar o rap aqui é uma forma de boicotar. Temos um modo de agir, temos um modo de pensar. A noite bauruense é cada vez mais embaçada. Não tem nenhum baile black pra trombar rapaziada aqui. Rap é som de marginal, diversão agora apenas pros playboys e tal. Porque as ondas sonoras não tocam o som que fala a verdade. Dão espaço pra porcaria, até parece pura maldade. Então preste atenção no rap, vai ver que é som pra pensar. Metendo bronca no microfone, né? Nossa cultura vai aumentar. 105 é firmeza porque tem um som que chapa. Pena que é muito longe, as suas ondas chegam fracas. Finais de semana você fica na pior. Vai curtir musiquinha de apia-mia só. Não quero detonar os outros estilos variados, mas de tanto tocar eu já me sinto amuado, mal interpretado. Eu sou o rapper indignado, falo mal das injustiças, não me sinto intimidado. Então preste atenção, é Bauru que faz calor. Agora vão te dar valor, tenho força interior. Esse rap que eu faço pra te dar o maior valor. Sou humano consciente, sou do força interior. Agora que estou aqui, meu compromisso é quando levada. Chego na humildade a te passar a palavra animada. Esse rap que eu faço pra te dar o maior valor. Sou humano consciente, sou do força interior. Agora que estou aqui, meu compromisso é com a levada. Chego na humildade a te passar a palavra animada. É só ideia certa, então escute o meu recado. Não se entregue às armadilhas que estão bem do seu lado. Eu aproveito e embalo, vou falar dos aliados. Dani Max, ADC, Black D e Delegado. Indignado e Ricardo. Passa aqui pro nosso lado, hip hop brasileiro. Vou dizer, não é banal. Mistura força interior com desacato verbal. Se querem te taxar como algum insano, minha rima é alta ajuda pra somar com os meus manos. Pregaiada do poder, agora estão se borrando. Depois de Mil e Duque, vamos aí segundo plano. Rap, hip hop com coligação de rimas. Vou passar um som pra resgatar a autoestima. Sei que uma banca não acreditou nos manos. Cheguei aqui, vou mostrar quem nós somos. Hey Black D, agora é com você no scratch. Se liga na parada, é hip hop, não é pop. Chega firme na balada e pede bis e não stop. Bauru que faz calo, a rima é pontual. Força interior e desacato verbal. No movimento de responsa, eu sigo em frente consciente. A rima articulada e um cabuloso proceder na mente. Ideia forte pra trocar, vem trocar comigo. Sobrevivente do gueto, dotado de raciocínio. Microfone engatilhado é minha arma de guerra. Minha voz no alto-falante é o que faz tremer a terra. A ideia é quente, a rima no pente. Tô envolvente, entra no ouvido, invade a mente. Som que abala o subconsciente. Sou Dani Max, maluco da quebrada. Um beijo pras mina, um salve pra rapaziada. Que tá no corre, sossegado, é tudo sangue bom. Aí, liga lá o box, vão curtir um som. Fumaça na esquina, mexendo com as mina. A breja bem gelada que levanta o clima. Me faz lembrar das fitas loucas da periferia. Das festas muito cabulosas que a gente fazia. Hip hop bem pesado, cê tá ligado. Som contagiante que não deixa você parado. Fita dominada, os doidos na parada. É desacato, tá chegando e mano, salve pra rapaziada. Fumaça sobe e acelera a inspiração. Gosta de rap, grita ru e canta o refrão. Se liga na parada, é hip hop, não é pop. Chega firme na balada e pede bis e não stop. Bauru que faz calor, a rima é pontual. força interior e desacato verbal. Bom, o que faz calor, a rima é pontual. Força interior e desacato verbal. Esse rap que eu faço pra te dar o maior valor. Sou humano, consciente, sou do força interior. Agora estou batendo meu compromisso com a levada. Chego na humildade a te passar a palavra rimada. Esse rap que eu faço pra te dar o maior valor. Sou humano, consciente, sou do força interior. Agora estou batendo meu compromisso com a levada. Chego na humildade a te passar a palavra rimada. Tchau.